história Marek Pepe, né? Nossa, Marek é um engenheiro. Então, a gente conversou com um rapazinho ali embaixo, né? Na verdade, é uma pergunta muito simples, assim, só para ter uma pequena amostragem assim, do que as pessoas pensam, né? E onde que a senhora acha que as pessoas vão depois que elas morrem? Ih, olha, eu não tenho muita ideia não, viu? Porque eu tenho pra mim que quando a pessoa morre, ela não vai pra casa nenhum, ela morre e acabou. Morreu, acabou, enterrou, ficou. A senhora nunca parou para pensar nisso? Não. E se, vamos supor, falando hipoteticamente, se existisse um céu e um inferno, para onde a senhora acha que as pessoas iriam? Agacha a cama. Então, se a pessoa tem esse céu, inferno, né? Só que eu não acredito muito, não. Não? Eu acho que morreu, acabou. É? É. A senhora já pensou sobre pessoas, por exemplo? A senhora já ouviu falar de Adolf Hitler? Não. Não? A senhora já ouviu falar da Segunda Guerra Mundial? Já. Lembra na Alemanha? Mataram milhões de pessoas. Uhum. E um cara desse é uma pessoa muito ruim, não é? É, muito ruim. E ele simplesmente morreu. É. A senhora acharia justo que ele não recebesse a punição dele? Pois é, né? Seria injusto, não seria? Seria injusto. Inclusive eu tava falando sobre isso no governo. Essa semana, sobre um caso de uma pessoa que era muito ruim, mas não era para ter morrido, era para ter ficado vivo e sofrer para pagar o que ele fez, né? Mas eu acho assim, que paga aqui sofrendo mesmo, não sei. Eu tenho essa impressão, né? É, muita gente faz muitas coisas ruins aqui, mas muitas delas acabam morrendo até sem pagar por nada disso. É, não é verdade? A pessoa simplesmente morre, faz muita coisa ruim e de repente a pessoa não corre. É. E seria injusto a pessoa não pagar pelas coisas erradas, né? Tem muita coisa errada, né? Se alguém rouba a nossa casa, a gente quer que a pessoa seja julgada e vá pra cadeia, não é? É verdade. Independente de qualquer coisa. É. E aí a minha pergunta pra senhora é o seguinte, a senhora acredita em Deus? Eu acredito. A senhora acredita em Deus? Acredito em Deus. E a senhora acredita que ele é justo? Acredito, sim. É, Deus é justo. Então, se Deus... Imagina o seguinte, um juiz, ele recebe uma pessoa que foi... cometeu qualquer crime, ela roubou, matou uma pessoa, por exemplo. O juiz vai julgar essa pessoa. O juiz, se ele é justo, o que ele faz? Ele condena ou solta a pessoa? Condena. Ele condena, porque ele é justo. Se a gente está falando de Deus como uma pessoa justa, todos nós vamos ter que prestar contas perante ele. A gente vai chegar lá e vai levar o nosso livrinho e falar assim, ó, foi isso que eu fiz na vida, tá aqui minha conta. E aí, como é que fica? Né? Pois é, nessa parte eu não entendo bem. Eu acho que as pessoas que... geralmente eu acho assim, que aqui a pessoa às vezes sofre muito porque pagando tudo, às vezes cometeu, né? Uhum. A senhora já conheceu pessoas que são boas, mas que elas pagam aqui também? Que às vezes a pessoa está sofrendo? Tem. Às vezes tem muita casa que às vezes assim, nossa, mas uma pessoa boa, por que você tem que sofrer tanto, né? Então, na verdade não faria tanto sentido pagar por isso aqui nessa vida, porque a gente nem chegou a ser julgado ainda, a gente não chegou a ter uma conversa com Deus sobre tudo aquilo que a gente fez e aí prestar contas. Então nessa vida não faria muito sentido. Agora vamos imaginar hipoteticamente, só ver se existisse um céu, um inferno. Só disse que a senhora não tem certeza em relação a isso. Mas vamos fazer de conta que existe um céu e existe um inferno. Para onde a senhora acha que a senhora vai? Essa pergunta é complicada, né? Essa pergunta é complicada, porque a gente faz tudo pra ser certo, mas a gente faz tudo que às vezes não é certo, né? É verdade. Às vezes faz umas malcriações assim, que fala, nossa, já tá feito, não tem mais jeito, uhum. Né? Mas no geração, o que você acha? Ai, eu acho que eu ficaria no meio. Você ficaria no meio? Um pé em um e um pé no outro, é isso? Tinha que ser. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer um teste com a senhora rapidinho, só pra ver pra onde a senhora vai, tá bom? Não dói nada. Responde uma coisa, a senhora já mentiu alguma vez na sua vida? Vixe, montão. Montão. Todo mundo já mentiu, na verdade? Ah, você já mentiu, né? Quando a pessoa fala que ela nunca mentiu na vida, ela já tá mentindo. Ela já tá mentindo. Porque, né? Todo mundo mente. Aí... Como a gente chama uma pessoa que mente? Mentirosa, né? Mentirosa, não vai dar pra ela. É. A senhora já desobedeceu seus pais alguma vez? Já, muitas não, mas algumas já. Todo mundo desobedece. Mas algumas já, né? A senhora já desobedeceu seus pais, então, com certeza, né? Tá. A senhora já roubou alguma coisa? Ah, não, isso não, graças a Deus. Não. Nunca mesmo? Graças a Deus. Ela nunca pegou nada que é seu? Não, que não era seu? Não era meu. Quando era criança? Só se for quando não entendi nada ainda, né? Porque entendendo, graças a Deus, a gente faz o máximo pra andar. Mas já é pobre, não tem nada na vida, então tem que pelo menos ser honesto, né? Ah, com certeza, uma coisa a gente pode ter. Mas a senhora falou que talvez quando criança, antes de entender de verdade a gravidade do negócio... Ser. Pegou um brinquedinho. Brinquedinho? Emprestado. Emprestado ficou. Todo mundo já fez isso, nós já fizemos isso. Principalmente quando a gente é criança, a gente vê algo de uma pessoa, a gente fala, eu quero aquilo pra mim, não é verdade? É verdade. Já aconteceu isso com a senhora? Criança é mesmo assim, né? É, então, a gente acaba fazendo. Né? Mas agora não, agora depois de velho a gente já... Se a gente quer mesmo, a gente vai lá, luta e consegue comprar, né? É verdade. Mas se a gente for pensar, uma vez que a gente fez o negócio, a gente fez, né? Tá feito. A gente pode até se sentir mal hoje e a gente não faz porque a gente sabe que é errado. Mas uma vez feito, se fez. O que eu fiz com a senhora foi o seguinte. Eu peguei 4 dos 10 mandamentos e fiz a senhora passar por eles. Ixi, mas eu levei canto. E olha, porque a gente falou sobre mentira, sobre roubar, pegar alguma coisa que não é nossa, desonrar os pais, e sobre cobiça, desejar algo que não é nosso, que pertence a outra pessoa. Foram 4 já nesse. Eu vou deixar os 6 de lado pra não ficar pior a situação pra senhora. Senão aí vai me entrando direto, não fica nem com um pé lá e outro. Agora, imagina o seguinte, imagina que a senhora chega na presença de Deus, a senhora vai ser julgada por ele. E aí, baseado nos 10 mandamentos, nós só vimos 4, ainda temos 6, vamos deixar os 6 de lado para ficar pior. O que a senhora acha que aconteceu? A senhora ia ser inocente ou culpada? Ah, eu ia ser culpada, porque já sofri os pais. Já menti, né? Já, então, tá perdida já. Tá perdida. É. Ia ajudar ele ali, mas acho que ele conseguiu. Ela é acostumada a falar. Então, a gente já está até terminando. Então a senhora é culpada nisso, certo? Como todos nós somos culpados nisso. E aí, se Deus fosse ter que decidir, ele ia mandar a senhora pro céu ou pro inferno? Ixi, Maria, ele... Baseado nisso. Se fosse baseado nisso, eu tinha que mandar pro inferno. Porque tava perdida, coisa, né? Olha, supondo que tudo agora, nessa palavra... Agora, se ele quisesse dar um perdãozinho, né? Aí a gente ia fazer um sacrifício pra ter, né? Pera, imagina o seguinte, a senhora está no tribunal, certo? Então o juiz está julgando a senhora. Vamos supor, a senhora roubou alguma coisa e o juiz está julgando. A senhora pedir perdão pro juiz, ele vai deixar você embora? Ah, deixa não. Com certeza. Porque ele é justo, ele precisa julgar. É. Imagina mais Deus ser mais justo ainda do que um juiz aqui da terra. Verdade, né? Então ele teria que condenar a gente pro inferno, certo? Se isso que eu estou falando para a senhora é verdade, eu garanto para a senhora, é verdade. Isso preocupa a senhora? Ah, com certeza, a gente fica preocupada, né? Porque a gente não sabe, né? A gente não tem a certeza, a gente imagina, né? Mas a gente não tem a certeza se a gente vai acabar ou não, né? Uhum. Ninguém, como diz o outro, ninguém que não morreu nunca vai falar pra gente, é assim ou não é, né? Agora, fala uma coisa pra senhora. A senhora deve ter ouvido falar sobre Jesus. Ah. A senhora sabe o que ele fez? Nossa, ele fez muita coisa boa, né? Muita coisa boa. Muita coisa boa. Inclusive, ele foi uma pessoa que morreu e voltou. Então. É a única, né? A única. Todo mundo foi. Eu vou levar a senhora de volta para o tribunal, só para a senhora entender melhor o negócio. A senhora está lá no tribunal, a senhora cometeu um crime, e aí o juiz te condenou. Falou assim, ó, ou você paga R$1 milhão, ou você vai para a cadeia. A senhora tem R$1 milhão agora com a senhora? Vixe Maria, aí era difícil, né? Aí ia para a cadeia mesmo. É para a cadeia mesmo. Com certeza. Aí imagina o seguinte, a senhora não tem dinheiro, como nenhum de nós temos dinheiro aqui, pegaria a senhora e ia levar a senhora para a cadeia. Quando a senhora estava indo para a cadeia, alguém entra correndo com R$1 milhão na mão, coloca lá em cima e fala assim, ó, juiz, estou dando eu tô pagando a fiança dela, tô pagando R$1 milhão por ela, porque eu amo muito, eu não quero que ela vá pra cadeia. Como a senhora se sentiria em relação a uma pessoa dessa? Nossa, aí eu iria achar que era um anjo, né, de Deus, enviado por Deus pra fazer isso, porque quem aqui na Terra tinha coragem de dispor tanto dinheiro pra livrar uma outra pessoa, por mais que gostasse, né? Por mais que gostasse. Por mais que gostasse. A senhora tem filho? Tenho. A senhora daria seu filho pra morrer por alguém? Ah, não, eu preferia morrer no lugar dele. A senhora preferiria morrer no lugar dele? Com certeza, eu preferia morrer no lugar dele. E a senhora daria seu filho para morrer para alguém que nem gosta da senhora? Olha, não, eu acho que nem que, mesmo, ou gostando ou não gostando, para mim seria a mesma coisa. Porque eu acho assim, mesmo que a pessoa não goste de mim, mas eu não tenho raiva dela, uhum. Porque não vale a pena a gente ficar, né? Sim. Mas a gente não daria porque o filho é tudo na vida da gente, né? Agora, se a gente não daria nem por quem a gente gosta, ainda mais para quem não gosta da gente, né? Né? Agora foi exatamente isso que Deus fez. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele veio, morreu na cruz por nós. Aquela punição que nós mereceríamos por tudo que nós fizemos errado, por termos quebrado os 10 mandamentos e tantas outras coisas, caiu sobre ele. Mas existe uma coisa, não é automático para todo mundo, não é, virou festa, tá todo mundo tranquilo. Existem duas coisas que precisam ser feitas para que isso aconteça. A primeira, a gente precisa se arrepender de tudo que a gente fez, de verdade. Entender que a gente fez coisas muito erradas em relação a Deus, em relação às outras pessoas, mas especialmente em relação a Deus. E se arrependendo disso de verdade, colocar nossa fé e nossa confiança nele, naquilo que Jesus fez. A senhora conhece paraquedas? A senhora já viu paraquedas? A pessoa pula de avião de paraquedas? Isso, a senhora já viu que eles colocam paraquedas, eles pulam e eles confiam que o paraquedas vai segurar? Exatamente esse tipo de confiança. É uma confiança de que ele é realmente o nosso salvador e que ele vai cuidar da gente e que no dia que a gente se apresentar perante Deus, nós vamos ter nossos pecados perdoados. A senhora entendeu? Faz sentido para a senhora? Faz. A senhora tem alguma Bíblia em casa? Olha, eu, falar a verdade, eu tenho, mas nunca li. Nunca leu? Nunca li, pra falar a verdade. Olha, muita gente não, tem. Não, vou mentir mais uma vez, né? É da senhora, a senhora ganhou? Não, era do meu filho, que ele era testemunha de Jeová, e aí ficou a Bíblia lá em casa. Ah, tá. E, só que eu nunca parei assim pra ler mesmo, não adianta falar que li, porque eu nunca li mesmo, né? Você era mora aqui perto? Eu moro lá na... Uma travessa da Rua Zilda. Ah, tá. Tem uma sugestão que eu dar para a senhora ler um Salmo 51. 51. A senhora sabe que tem aquele livro no meio ali, o Salmo, né? Isso. Dá uma lida naquele Salmo. Isso. Aquele Salmo, ele fala sobre uma pessoa que está se arrependendo em relação a Deus. Uhum. Foi 51. Foi quando Davi, ele fez uma coisa muito errada, mas ele se arrependeu e recebeu o perdão de Deus. Uhum. Tá bom? Eu esqueci o nome da senhora. Beth. Então tá bom. Beth, muito obrigado, viu, pelo seu tempo. Nada. Imagina. A senhora tem alguma pergunta? Deixa eu ver. Só assim. Então, se a gente... Mesmo que a gente errou e a gente se arrependa, aí a gente tem o direito de ser perdoado ainda, né? A gente pelo menos tem uma chance, né? Tem, a gente tem uma chance. Esse arrependimento tem que ser de verdade, naquele tipo de arrependimento que eu não quero fazer de novo. Uhum. Mas esse perdão a gente recebe nessa vida, uhum. através daquilo que Jesus fez pra gente. Começa a receber os benefícios dele aqui ainda, aqui também. E para a outra vida também. Uhum. É como, por exemplo, da pessoa que pagou a sua fiança. Você fica tão grata para ela, você quer conhecer aquela pessoa, não é verdade? Uhum. Imagina, a pessoa chega, paga uma fiança enorme ao que você fez, a pessoa não tinha nada a ver. Aí você pega, obrigado, vira as costas e vai embora. E quando a pessoa sofre tanto, e por que será que a pessoa sofre tanto? Olha, a senhora já deve ter percebido que existe muita maldade nesse mundo. Existe. Eu acho que às vezes também, se as pessoas maltratam a gente, às vezes pode ser porque as pessoas também têm o coração de pedra também, né? Olha, eu vou falar uma coisa pra senhora. Tem um Salmo, se eu não me engano, 53, que ele fala assim: não existe nenhuma pessoa boa de verdade no mundo. Não comparado ao nosso padrão. Por exemplo, se eu me comparo com ela ou com a senhora, a gente tem um padrão mais... Por exemplo, se eu me comparar com um assassino, eu sou uma pessoa boa, nunca matei ninguém de verdade. Agora, se eu me comparar com o padrão de Deus, eu estou perdido. Porque ele é perfeito, eu não. Então existe muita maldade no mundo. É o que a gente chama de pecado. Todo mundo já fez isso. A Terra ela é cheia disso. Se a gente for ver, muitas das desgraças que acontecem com as pessoas... É por causa de outras pessoas que acabam causando. E as pessoas acabam sofrendo por causa disso. E na verdade a gente já tem essa semente do mal. Assim como a senhora, não teve uma hora que a senhora falou assim, às vezes a gente faz uma coisa, depois a ver, nossa, por que eu fiz aquilo? Não teve nada a ver. É porque a nossa natureza, uma parte da nossa natureza, ela já é ruim. Né? E a gente tem que procurar melhorar, né? E através disso que Jesus fez, a gente consegue melhorar. Porque quando você se arrepende de verdade, você coloca a sua confiança nele, ele começa a fazer um negócio novo. É o que a gente chama de nascer de novo. Ele muda a nossa natureza, ele muda o nosso desejo. Antes a gente tinha desejo de fazer coisas ruins. De repente o nosso desejo muda, a gente começa a ter desejos de fazer coisas boas. Mas não porque nós somos bons, nós sabemos que nós não temos isso. Mas nós sabemos que nós somos tão perdoados, nós somos tão gratos por ter sido tão perdoado, você fala, pô, faz o melhor que eu posso, porque eu tive uma chance de ouro. Né? Então é esse tipo de transformação que acontece. Entendeu?